Sheffield. Começa agora mais um Trip View. Eu sou o Eric. E eu sou o Dante. E eu sou o Magari. Eu sou o Presto. E eu sou o Mônio. E... Peguei erro. Todo mundo acertou o próprio nome, né? Parabéns. Pelo menos a ordem. Quem ficou calado? É, sou eu. Bom, e hoje a gente vai falar da revista Homens-Aranha, lançada pela Panini em... Eu nem sei que mês que saiu, porque anunciou no mês, saiu em outro. Ó, tá com agosto, né? Mas acho que foi em setembro. Mas como você não sabe, Eric? Mas como eu não sei? Ah... Já tá começando a falar mal dos erros de português da revista. Eu! Na contracapa aí tem um mais no lugar do mas, né? Na contracapa. Alegria, né? Na contracapa, que é o que o povo lê pra decidir se vai comprar ou não. Aqui na contracapa já mostra o que você vai encontrar dentro da revista, né? Nossa, beleza. Bom, e como é um encontro de universos, a gente juntou todo mundo de todos os universos de Trip Views aqui, né, pra gravar. Sobre esse encontro do Peter Parker 66 com o Miles Morales 1610, né, eu acho, não sei. Não, 1946. Ultimate. Isso. Então, essa revista, ela tava sendo comentada há muito tempo, né, cara, sobre essa... Muita gente falando que ela era boa e tal. A Segunda Comics lançou em 20 de setembro. Tinha anunciado, acho, na capa das revistas de agosto. Mas as revistas de agosto, acho que saíram em setembro também, então... Então tá tudo em casa. É, tá tudo certo. Acho que demorou, que eles estavam corrigindo os erros de português. Corretor ortográfico dele, total, né? Não foi muito efetivo, então, hein? Acabou de digitar os balões da revista, apertou F7, né, pra ver. Não adiantou. Quem vai comentar dessa vez aí, quem são os artistas? Não sei, eu só vou falar mais pra frente, porque eu sou do Viu da Ultimate e o Mario só aparece mais pra frente. Então, o roteiro é do queridíssimo por muitos Bendis, Brian Michael Bendis, o carequinha. Pelo menos não é do... Quem que é o da mensal mesmo? Não sei, não quero saber, tem rápido quem sabe. Dan Slott. Dan Slott. Só lembra dos Goonies. As ilustrações são da Sarah Pichelli, como diria o Preston. Aí tem as cores do Justin Ponson. Ah, tem um monte de crédito aqui que deixa pra lá. É, a galera aí de sempre. Marcos Valério é letrista. O problema é o letrista ou o tradutor? O problema é o revisor, né? Rogério Saladino, editor. Querendo, o revisor é justamente o que não põe o nome, justamente pra não ser apedrejado na rua, né? Não, vou fazer um papel de advogado do diabo aqui. Apesar que eu não tô chamando o Saladino de diabo, não. Fique claro, né? Mas... E você não é o Ken Reeves também, né? Imagina. Não sou. Não sou o Keanu Reeves, não. Esse ano tá acabando, pelas histórias, foi um Keanu Reeves mesmo. Nossa, Deus. Nossa, Deus. Acabou a gravação agora, né, gente? Então. Essa foi pesada. O que eu ia comentar é que, na verdade, o problema é da Panini, da editora Panini, porque, ou da Mitos, que é a empresa que faz o serviço de edição pra Panini, né? Onde tá o Saladino e todo mundo. Porque eles têm uma equipe pequena pra fazer as revistas, e esse ano sobrecarregaram o povo de um monte de lançamento que a gente viu por aí, né? Que arrancou o nosso querido dinheirinho do bolso. Então, a responsabilidade de fazer isso é do editor. Só que não deveria ser. Deveria ter uma equipe maior com uma pessoa específica para fazer a revisão da revista. Então, é muito trabalho para pouca pessoa. E esse ano a gente falou isso em vários views, né? Teve uma enxurrada de erro de português nas revistas. Fala trocada, em balão trocado. Essa aqui foi o recorde mundial. Recorde mundial de quedas de aerolitos. Nossa. Pouco antes de começar de gravar, eu tava aqui dando uma folheada pra lembrar da história, abrindo uma página aleatória aqui, aí tem o Nick Fury falando: uma versão adulta de Peter Parker veio para na nossa realidade. Tá. É que faltou o acento, era veio parar. Ah, é isso mesmo, tá certo, é isso aí. Ah, aí sim. Bom, né, vamos pra história. Ah, quais são as edições originais aí? É Spider-Man, que é a mesma pronúncia de Spider-Man. Muito bem, a mesma pronúncia de Spider-Man, concordo. É Spider-Man, não confundir com Spider-Man. Pra quem não tá lendo a transcrição desse cast, é Spider-Man com E, né? Isso. É porque em inglês Spider-Man com A, Spider-Man com E, Man com A e Man com E é a mesma pronúncia, né? Por algum motivo. Você precisa do contexto pra ver. Bom, mas saiu nas Spider-Man número 1 a 5, que foi uma minissérie fechada, lançada de agosto a novembro de 2012. Então, a história começa aí com o Peter Parker do universo clássico passeando feliz e balanceante por Nova York. Porque afinal, toda saga ele começa assim, né? Tem um monte de história. É o melhor dia da vida dele até começar as coisas ruins. Eu não sei se foi erro da Panini ou se ela quis deixar porque foi quis deixar. Ela deixou o AR aí, daquele Marvel AR, que eu acho que leitor brasileiro não vai conhecer, mas esse AR que tá no canto direito aí da página 2 da história, sei lá que número da página. Se você pega um celular que tem o aplicativo Marvel AR e foca na página, aparece alguma coisa. Eu não cheguei a focar pra ver o que que dá aqui não. Eu imagino que funcione na edição brasileira. Pelo que eu li, nenhuma edição brasileira vai ter essa realidade aumentada. Então, mas a Vingadores vs X-Men 0 ou 1, eu acho que foi a 1. A capa brasileira era tão parecida com a americana, só mudava que tinha um logo da Panini no canto, e ao invés de ser A versus X, é V versus X, né? Uhum. Se você focasse o celular com o aplicativo americano na capa da Vingadores vs X-Men 1, aparecia. Se enganava o sistema. É, justamente. E aqui eu não consegui, eu não sei se é por causa dessa encadernação aqui da Panini, que não dá pra você abrir a página direito, né? Uhum. Mas, bom, pra quem não conhece esse aplicativo, normalmente quando você foca nas páginas que tem esse AR, ou aparece, por exemplo, o desenho sendo feito, ou então aparece um áudiozinho do roteirista falando alguma coisa, sabe? É um aplicativo legal que tem lá nos Estados Unidos. Aqui eles precisam colocar parecendo uma correção de português, né? Aparece, sublinha todas as palavras de vermelho, né? Ah, ou aparece, você quis dizer. Bom, mas aí o Homem-Aranha impede uns ladrões que estão fugindo lá de carro, né? Justo. Um dia normal da vida dele, né? No momento bem histórias antigas. É, apesar de é o Homem-Aranha atual, mas assim, não tem ligação nenhuma com as histórias atuais do Homem-Aranha, né? Fala que ele tá... Por isso que é bom. Fala que ele... Mulher nenhuma dá bola pra ele, né? Tipo assim... É estranho que era pra estar dentro da cronologia, né? É, não, assim, eu imagino que esteja, mas eles não abordaram nada relacionado com a cronologia atual, né? É, então, mas será que eles fizeram a minissérie sem pensar em estar dentro da cronologia e depois que fez sucesso, eles resolveram, não, tá inserido sim. Eu não sei, o que dá a impressão é que eles tentaram fazer de uma forma que impactasse a cronologia do Ultimate, mas que alterasse o mínimo, né, do clássico, né? Uhum. Mas eu não sei se eles estavam pensando outra coisa. Ah, tem três policiais aí abordando o Homem-Aranha. Viu? Bem clássico isso. É sempre três. Larry Curly Moe. E aí o Homem-Aranha vê um clarão num canto da cidade e lógico vai investigar, né? Clarão, um clarinho. Surpresa. Ai, ai. Lá ele vê uma máquina com vórtice roxo ou rosa e vai mexer, né? Que a primeira coisa que você vê quando você encontra uma coisa estranha é tocar num lugar. Claro, por que não? Aprendemos isso quando? No filme do... No último filme do Alien. Prometheus? O 4? Prometheus. Ah, Prometheus. Cara, filme do Alien, a bolha. Prometheus é muito ruim, né, cara? Uhum. Você viu aquele super biólogo falando, nossa, que bichinho bonitinho. Nossa. É, ótimo. Nossa. Ninguém fala Prometheus e não cumpriu, por favor. Não, eu tô me segurando quando falo. Sei. Eu sei. Várias vezes. Quando eu falo, ninguém fala, eu quis dizer, Magari, não fale. Bom, e o Homem-Aranha, apesar que ele vai investigar, ele não chega de uma vez e já toca no negócio, né? Ele vai devagar, tal, investiga, vê que são componentes do Stark e tal. Ele acha um aquário lá, mas não tem peixe pra pôr dentro. E aí ele percebe quem é o vilão desconhecido por trás dessa engenhoca, né? Ele desvenda um mistério. Oh, meu Deus do céu. Calma aí, a gente tá... Nossa, gente... meu Deus do céu. Do Eric foi muito inconformado, velho. É porque a gente ainda tá na página 10, sabe? Ah, quando eu gosto da história, eu fico empolgado. É tão raro. Não, relaxa. É o Michael Bendis, depois vai rapidinho. Tem 105 páginas, a gente tá na 10. Bom, a Homem-Aranha vê o aquário, o sentido de aranha tilinta, e aí o mistério aparece pra dar uma canada no Homem-Aranha. Canada. E aí sai uma piada muito boa, que eu não sei se compensa comentar, mas... Ah, fala aí. Ah, que aí, é justamente o momento que o Homem-Aranha tá com o aquário na mão, o mistério quebra o capacete com um cano, e aí o Homem-Aranha fala, viu, você não aprendeu como funciona? Eu só quebro o capacete de aquário no fim da briga. É verdade. Sacada fenomenal. Não sei se o Mistério tá usando essa roupa normalmente, mas eu gostei desse, pra mim, novo visual dele aqui. Faz tempos que eu não vejo o Mistério. Ah, a última vez que o Mistério apareceu foi na... Foi naquela que vocês me obrigaram a gravá-la. Mas eu estava chorando tanto que eu nem prestei atenção. Confins da Terra. Confins da Terra. E aqui, lá não mostra ele sem o capacete, né? Eu acho. Bom, não sei. Não, quando ele voltou da morte, ele voltou careca. Nessa parte eu ainda tava tentando aguentar ele. Eu nem sabia que ele tinha voltado da morte assim. Tô falando na roupa dele, esse visual da roupa, esses olhos. Ah, não sei explicar. Ah, eu entendi. Você gostou do peitoral do Mistério? Basicamente. Ah, galera, quer compartilhar alguma coisa com a gente? Não, vou fazer um mistério. Nossa, Deus. Deixa eu só confirmar. Só confirmar um negócio aqui. Ah, não, eu ia falar, a gente ainda tá na página 10, não, a gente tá na 12. Ah, agora sim. Agora evoluímos. Então, mas o que eu ia comentar é que essa aparência do Mistério, esse cara, lembra o Ultimate, não? Eu não lembro do Ultimate direito. Não sei, tem. Era isso que eu ia perguntar pro pessoal que entende mais Ultimate, já que eu só tô voltando na parte do Miles. Existe o Mistério no Ultimate? Existe. Existe, eu sei que existe. Então, eu tinha... É esse mostrado aqui. Esse Ultimate Android. É esse que ele usa... Já é o avatar dele, então, mesmo, né? Essa história mostra que desde a primeira aventura que o Mistério aparece, desde a primeira aparição do Mistério Ultimate, já é o Mistério 616 como Android, avatar. Isso você viu em algum lugar ou você tá deduzindo? Não, eu tava deduzindo, mas aí eu fui entrar no Marvel Database e tá falando isso. Ah, tá. Aliás, lembra esse controle dele aqui? Lembra aqueles dispositivos pra entrar nas interwebs lá do 2099? Ah, é verdade. Então, então o Mistério Ultimate é o Mistério 616. É, segundo o Marvel Database. Então, de qualquer forma, essa história tá dentro da cronologia. Ah, bom, dizer que não necessariamente, né? Sim, entrou na minha cronologia agora. Mas aqui, então significa que ele tem. Mas ele tem acesso. Ele teve. Calma, respira antes de falar. Ele deveria ter acesso a essa tecnologia há mais tempo, não? Pra ele estar tá controlando o Ultimate? Na história ele fala que tem um tempo já que ele tá brincando nesse universo. A única coisa é que o Aranha descobriu agora. Não, mas dá a impressão aqui que ele tá todo empolgado porque ele fala alguma coisa do tipo, eu descobri um universo novo pra eu brincar e apareceu dois Homens-Aranha pra atrapalhar. Dá a impressão que ele descobriu há pouco tempo esse portal. Então, isso é retcon, certeza. Mas possivelmente a gente pode falar que ele tá feliz que ele acabou de matar o Homem-Aranha, né? Isso. É, pode ser. Ele até fala que perdeu a primeira morte dele, mas dessa vez não vai perder. Ele tá falando da morte do Peter Ultimate. É. Bom, então os dois continuam brigando lá, né? Até que o Homem-Aranha finalmente consegue prender o Mistério, mas e quando ele tá pensando em como desativar a arma, o Mistério atira no Homem-Aranha e ele desvia, mas acerta o dispositivo e manda o Peter Parker pra Terra Ultimate. Para outra dimensão. Uma dimensão cheia de... Ele manda... Onde não existe o porta-aviões da SHIELD, existe uma ilha. Ele manda o Homem-Aranha para um lugar além da imaginação, né? Sim. É qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Invadir a casa de uma mulher que acabou de tomar banho. Muito próprio. Coisa que eu ia comentar é que, diferente daquelas histórias clássicas lá, legal ver os prédios nesse quadrinho aqui. É, não parece é... um monte de Lego. Ah, ao contrário daquelas dos anos 60. Ah. Eu acho que ele não invade a casa da mulher. Acho que essa é a casa dele, não. Não, gente. Na verdade, não, o universo 616 é o galpão que ele tinha entrado, por isso que ele invade. Ele invade achando que é o mesmo galpão. Só que aí ele percebe que não é. Verdade, verdade. É legal alguns detalhes dessa panorâmica aqui, o clarindiário.com. Ah, é. Tem esse prédio que tá destruído. Eu acho que é a torre do Quarteto Fantástico. Se vocês verem na primeira panorâmica que tem no início da história, é o prédio do é justamente o prédio do Quarteto Fantástico, exatamente. É bem parecido. Do lado, não mostra que é o Clarim, mas... Ah, tá. É mesmo, é o mesmo, A mesma cena. O mesmo lugar da cidade, é. Tipo assim. Aquela que tem o AR lá. Ah, é mesmo, olha só. Ela era do quarteto, né? E tem uma outra diferença interessante que no universo Ultimate tem essas duas torres e no 616 tem uma torre só do lado direito, né? Aqui no universo Star, Ultimate não existe Bin Laden. O Bin Laden deles é mais incompetente, né? Ah, e a maior diferença de todas é que no universo 616 é noite. E no universo Ultimate é dia. Eu ia falar isso agora. Mas é o fuso horário. Deve ser. É, aí são pequenos detalhes. Aí o Homem-Aranha vê o Triskelion lá, resolve investigar. Eu imagino que ele ia jogar as teias nas nuvens, igual os jogos, né? Por que não? Mas aí ele vê um... Vários passarinhos. Ele vê uma galera... Os passarinhos. Viu, dois caras tentando roubar o outro lá e impede, né? Aí o cara até falou, legal, valeu por me ajudar, mas sim, não leva mal, mas usar esse uniforme aí é falta de respeito com o Peter Parker. Ele, ah, ei, nessa, né? Hora ele trava que nem, ó, não passa nem agulha. Ele pensou em refazer o pacto, né, com o Mephisto. Bom, e aí a hora que ele vai pro apartamento dele, né, pra tentar descobrir o que tá acontecendo, um vulto passa pelo lado dele e... Ele encontra um Homem-Aranha negro. Exatamente. O uniforme simbionte? Faz isso. A história continua aí com o Mistério acordando da explosão que aconteceu e vendo que o Peter foi jogado para outra dimensão. Tá, eu entendi, eu vou colocar o sozinho, toda vez. O Mistério ativa um dos seus... Como é que chama? Avatares. Avatares. Que cyborg, né? Androids. O avatar que não é gigante nem azul, né? Ainda bem, por isso que é legal. E nem dobra água. Nossa, Deus. E aí manda esse avatar lá pro universo do Miles. Bem, quando a aventura volta pro topo do prédio com o Peter e o Miles, a primeira coisa que o Peter pensa é clones. E o Miles... Eu pensei que fosse um teste de Nick Fury. Brincalhão, esse Nick Fury careca, hein? Aí eles brigam. Aí passa algumas páginas. Afinal, a regra não pode deixar de ser seguida. Claro. E para quando o Homem-Aranha fica com dor nas costas. Afinal, o Peter é bem mais velho que o Miles. Ele até chama o Miles de pré-adolescente aranha aqui. Não, e é legal que o Peter tá desorientado aí, né? Tipo, ah, você é o Peter Parker, né? Mas como assim? Todo mundo sabe. Mas aí o Peter arranca a máscara do Miles e força ele a conversar, né? É, não sei. É uma falta de respeito sem tamanho, né? Não sei, antes o Miles dá a ferroada fatal lá do... Aliás, a hora que o Miles cai na rede de teia que o Peter faz, pelo amor de Deus, né? Quase que dobra o menino no meio, né? Ah, é? Quase que ele bate o calcanhar na nuca, né? Né? Ele é muito mais flexível. O Peter gastou toda a teia dele aqui, né? Pois é, né, cara? Foi meio... E mais legal é que o ferrão funciona através da teia. Eu acho que tem influência do Superboy. É um tiro no escuro violento isso daí, né? Dele ferroar a teia pra pegar o Peter. É, porque até agora ele não... Acredito eu que ele não tenha tido outro inimigo que produz teia dessa forma pra ele testar, né? Uma ferroada telecinética tátil. Ele fica até espantado que... Já que ele não usa teia. Gostei da onomatopeia a hora que o Peter joga a teia pra tirar a máscara do Miles, né? Snatch. Dá um beijo na nuca. Snatch. Ah, todo mundo se beija. Tem uma cena aqui que o Miles dá um chute no Peter e também é dá um smack. Snatch também, verdade. Beijou com a sola do pé. Né? Beijo meu sapato. Bom, aí a hora que o Miles usa esse negócio na teia, desfaz a teia toda, o Peter desmaia, né? Aí o Miles leva ele pra cima do prédio lá e... É engraçado que o Miles, ele é super... Ele tá super treinado, ele sabe que a ferroada dele vai funcionar através da teia e ele sabe que o Peter usa disparador de teia, né? Lança teia. Não, ele pergunta. Mas aí... Tem uma hora que ele pergunta, e essa teia aí, é artificial ou é orgânica? E quando ele tá caindo e ele usa, ele tá torcendo, né? Ele tá tipo, por favor, funciona. E aí funciona. Isso, e o Peter Ultimate usava o lançador também, né? Então ele... Não, o Peter Ultimate ele produzia. Não. É o lançador. É o filme que produz. E aí corta pro Triskelion com o Peter acordando de uma cela, né? E um Fury negro. Quem é você? Eu sou o Nick Fury. Aí o Peter faz aquela cara. Aham, sei, né? Bom, e aí o Peter faz uma pequena pergunta hipotética aí pro Nick Fury. Ah, umas 70 linhas aqui. Umas 70 linhas, provavelmente 50% delas tem erro ortográfico, né? Alguém vai ler? Aham. Não. De novo, não. O maior texto que o Brian Michael Pence escreveu em toda a vida dele. Oh, esse texto aqui é maior que muitos dos roteiros dele. As últimas mensais acho que cabem nessa descrição. É. Em resumo, ele faz várias teorias de quem o Nick Fury é e o que ele tá fazendo. É legal que ele fala que ele se esforçou pra proteger a identidade secreta, temendo pela segurança da família, dos seus amigos. Acho que ele esqueceu lá que ele, quando ele virou o capachinho lá, ele foi na TV, oh, eu sou o Peter Parker. Que é uma ótima história. Ah, fantástica. Ótima. Só o Magari e o Monique não gostam. A guerra civil é legal. Guerra civil é legal. O Peter lá é um retardado. Não vamos entrar de novo na discussão do que o Peter fez, não sei o que e tal. Não vamos, porque depois apagou tudo mesmo. O Nick Fury liberta o Peter, apresenta o Miles, e aí eles saem num helicóptero. Ele deixa o Miles, fala pro Miles explicar pro Peter, né, tudo que... Não, mas é legal a explicação do Fury do porquê que ele acredita na história do Aranha. Ah, isso é um argumento muito incrível, né? Não, vale. Por que diabos alguém inventaria tanta doideira? Fácil. Acho justo. E aí, a hora que eles estão saindo no helicóptero lá, o helicóptero é atacado, né? Uhum. E a gente descobre que um mistério lá que tava atacado. E estamos na terceira edição. Pois é. Olha como vai rápido. Esse mistério... A gente já comentou em algum programa por trás, lá, não sei quanto, que é um visual bem legal, né, desse Mistério Ultimate. Que, na verdade, é um avatar lá do outro, mas, né, essa é a aparência do Ultimate. Uhum. Parece uhum. O Mistério na época da Saga do Clone. É, que lutava com o Ben Reilly. É. Reilly, sei lá como é que pronuncia o nome. É, a gente comentou isso. Que ele tinha a fumacinha na cabeça. Bem melhor que o Aquário, né, já é uma evolução. Bom, e aí o Peter e o Miles vão lutar contra o Mistério, né? Mas a gente já comentou, né? Que o Meio-Meio, ele tá lá com um capacete vendo tudo que tá acontecendo e controlando o Mistério nessa outra realidade. Uhum. Ele aqui, de costas, parece o Motoqueiro Fantasma. Com fogo azul. É. É verdade. É porque ele tá... O ele, Danny Cage. Esse avatar de Mistério aí, ele não tá com roupa... Aquela roupa clássica do Mistério, né? Só tem um colarinho ali. E é fogo azul porque é avatar. Nossa, Deus. É isso aí. Bom, mas aí o Mistério causa uma ilusão lá que faz aparecer vários vilões misturados aí, né? De meio-meio. É, tudo tipo junto e misturado. Tem até o tio do Aaron que... O gato. Tem o tio do Aaron. Que é o tio do Aaron que é um gatão? Isso foi o Aaron que falou. Eu falei que é um gatuno. O Mônio que acha outra coisa. Sei. Aliás, só uma dúvida. Eu só não reconheci. Quem que é esse do lado do Gatuno com as correntes? É o escorpião. Do Ultimate. Eu não reconheci esse lagarto. Eu ia comentar. É a boca do sentido pica-pau amarelo. Nossa, é o lagarto super saiyajin. O lagarto nível 4. Que coisa ridícula. Eu me pergunto porque eu não leio. Teve uma época que o lagarto do clássico tava com essa aparência aí, né? Hoje em dia não tá mais, não. E lá em cima tem o Electro do filme, ó, quer dizer, o Electro Ultimate. O que mais aí? Ômega Vermelho, Venom, Carnificina, Duende Verde. Cabeça de Martelo. E o Octopus olhando pro Peter e pensando, eu quero esse corpinho. Nossa, claro que é isso. Meu Deus. É, mas não é o que vai acontecer? Tem dois Electro, tem outro Electro aqui no meio das páginas aqui, perto do Venom. Ah, é verdade, olha, tá escondido. É, e o Mistério, lógico, lá no meio, né? E aí começa Peter falando que é uma ilusão e tal, mas... Só que ele começa a apanhar da ilusão, ele fica um pouco preocupado, né? Ele descobre que é uma ilusão muito dolorida, né? É, aparece até o Hulk depois aí, né? O Hulk Ultimate. Isso. É ligeiramente diferente do clássico, né? Mas, não sei. Bom, o... Ele é mais tarado. Mais tarado. Eu tenho muito medo de perguntar por quê. Ah, vocês têm que ler Ultimate. Por que vocês se surpreendem com o Hulk tarado, sendo que o Eric acabou de falar que o Octopus quer o corpinho do Peter? Nossa, pelo visto esse universo Ultimate tá todo errado, hein? Não, o Octopus saía do meio-meio. Ah, é verdade. E olhando esse Hulk contra o Miles, o Miles não tem chance depois do que esse Hulk fez com o Wolverine Ultimate, né, cara? Bom, mas aí, na verdade, isso tudo aqui, na verdade, é uma ilusão, né? Misturada com uma outra tecnologia. Puxa, algum mistério na história eu nem imaginei. Então, lá na frente, quando o Mistério vai fazer uma outra ilusão lá, a gente vê que, na verdade, o que acontece aqui é que o Peter e o Miles, eles estão alucinando isso tudo, né? Inclusive, eles estão sentindo isso e tal. Tipo, não existe nada batendo neles de verdade. É um produto químico que ele usa junto. Isso, mas aí o Miles vai pra cima do Mistério que tá lá, que é a única coisa que não é uma ilusão, né? Que rapidamente, se fosse nos anos 70, ia ser um produto químico psicodélico. E eles iam se livrar dele só pensando: ah, é um produto químico psicodélico. Tem que falar o nome inteiro, senão não funciona. Eu tava reparando que depois de tantos programas que a gente fez, que eu até assustei com a quantidade de programa que já tá no ar, a gente já criou várias referências aí que só quem ouve tudo que tá entendendo, né? Igual o Moni falou do psicodélico aí, de algumas histórias que a gente fez do Classic aí, que teve alguns produtos psicodélicos. Né? Aí o Miles tira lá um troço lá no pescoço do Mistério e joga na água, né? Que joga na água resolve. Não resolve muito, porque corta pra uma cena melhor estilo Mercenários 1, com a explosão do pier. Sim. O Avatar vai pro espaço e depois só vê o Supremo chegando pra salvar o dia. Só corrigindo, na verdade o Peter tira o colar que tava na verdade na mão do Mistério e joga fora. Só que aí o Miles mexe nos cabos dentro do Avatar, que aí explode. Que aí a criança. Justamente. O que é isso? Isso, burn, né? É igual a máquina mortífera. Ela corta isso. Não, corre! Pega o gato. Bom, e aí, pega o gato, é importante. Os Vingadores aí, Thor, Homem de Ferro. Supremos, isso. Thor, Homem de Ferro e Gavião Arqueiro, né? Isso. E o Nick Fury, codinome Águia Caolho. Então, aí o Stark tá lá analisando a tecnologia e tal. E o Peter fugiu aí nesse meio tempo, né? Pra tentar descobrir por ele mesmo tudo que tá acontecendo. Porque se... Na verdade, pode ser que tudo é uma ilusão, né? Uhum. E foi aqui que a cena que eu falei lá do... Para nossa alegria... Ah, quer dizer, realidade. É, tem um monte de errinhos por aí, né? Bom, aí o Peter vai pro apartamento dele, mas quando ele chega lá, tá um pouquinho diferente, né? É um mercado, né, agora? Há quanto tempo que esse mercado tá aqui? Eu sei lá, né? Você trabalha aqui há quanto tempo? Uns 2 anos. Já até perguntou em que ano estamos. Que é uma pergunta super comum de se fazer. Poderia ser no passado, já que o Peter que morreu era um adolescente, né? Chega um bandido lá e o aranha dá o cabo nele, a mulher fala: tá, pode usar aqui o meu tablet. É muita falta de noção, né, cara? Tem um Homem-Aranha lá dentro, o bandido chega pra assaltar. Realmente, assim, se fosse no nosso mundo, eu não veria problema, né? Mas nesse mundo que ele tá acostumado com heróis, eu acho que não vale a pena arriscar, né? Pois é, né, cara? O Homem-Aranha até fala, né? Tipo assim, você tá louco na minha frente? Depois da morte do Peter, um monte de gente deve se vestir de Homem-Aranha. É verdade, tem isso, né? É justo. O Peter joga a teia pra prender o bandido balançando a mão pra cima e pra baixo, assim, pra fazer o zigue-zague. É que ele tá com o princípio de Parkinson, né? De Parkinson, né? De Parkinson. Nossa, Deus. Aí, Magari. De Parker. É contagioso, Magari. Eu ia fazer a piada, mas você fez, então. Como que ele acertou? Ele tava de frente pro ladrão, acertou as costas da cabeça, a nuca. É por isso que ele ainda cai pra frente. Ah, ele jogou a teia com efeito. Apareceu, é porque você não aparece aqui no enquadramento, mas a Angelina Jolie falou: atira em curva. Não, mas o cara deve ter virado pra fugir, né? Peraí, mas então essa tendente é a Angelina Jolie do Universo Ultimate? É isso? Nick Fury. Meu Deus do céu. O Nick Fury pode ser negro, por que ela não pode? Atendente, atire cu, tá certo. O Bori gostou. Ai, Deus. Dante caiu. Tá vendo? Ele foi atingido pela teia. Zigue-zague. A teia em curva. Voltou? Eu acho que eu voltei. Acho que vocês estão falando algo que vocês já falaram antes. Então, se não, só voltou como se voltou no tempo, é isso? Aparentemente. Bom, e aí o Peter vê lá a matéria falando que Peter que Parker... Que ele morreu. Aí a mulher, a Angelina Jolie aqui, conta pra ele que... Ele pergunta, né, o que aconteceu com o Peter? Aí ela pergunta o que era aquilo lá, aquele pendente. Né? Ele vê que... Aí ela fala que é um sinal de respeito com o garotinho. É igual o seu, só que o meu é normal. E aí ele pergunta agora... e ela deve contar, né, tudo que aconteceu, né? Sim. Agora uma parte desnecessária que eu achei. Por que que o Peter foi falar com a Tia May e com a Gwen Stacy, que ele nem sabia que existia, né? Não, ele mas foi na casa dele lá. Mas com a Tia May ou com a Ana Maria Braga? Não. Não, não é Ana Maria, que ela não tá de luva. E tem a loira José aqui. Tipo, o Peter já participou de várias aventuras temporais. Ele tá cansado de ouvir o Reed Richards encher o saco dele pra não alterar nada no passado. Por que ele vai em outra dimensão encher o saco da tia dele que acabou de ver o neto dele morrer? Porque olha, não é o passado, é outra dimensão. Mas assim, ele não tem um pinto de liga, consideração, né, com a tia dele? E mesmo assim, o que ele sabe aí, que talvez a mulher falou com ele, é que a antiga casa do Peter Parker tá à venda, né? Ele não sabe que elas estão lá em... É, elas eram pra estar lá nas Europa. Isso. Então assim, ele foi na antiga casa, ele não foi lá pra ver a tia. E nem imaginava que a Gwen tivesse viva aí, né? Ele até falou, Gwen... Mas também completamente necessário. Por que que eu vou pra minha casa? Que nem é minha casa. Porque ele tá procurando respostas, ele não sabe o que fazer. É, até aqui ele tá achando que é tudo um sonho, uma ilusão. Ele tá igual quando eu pego o GTA pra jogar. Fico indo de um lado pro outro. Pula lá. Você me lembrou uma coisa, Magari? Oi. Uma vez teve uma frase que diz, né, que a vida é igual ao GTA. A gente tem um monte de missões, um monte de objetivos, mas o que a gente gosta de fazer mesmo é merda por aí. Sim, é o que eu já... Teve um dia que eu tava tão à toa, cara, que eu peguei o GTA, pulei na água, lá no mar, e fiquei tentando roubar a lancha, nadando. Ah, sim, eu já faço isso direto. Eu não jogo missão, que joga meu irmão. Eu gosto de ficar indo de um lado pro outro na cidade. O que acontecer nesse meio tempo é lucro. Então, aí a reação, lógico, né, é o Peter falando, olha, é a Tia May, a Gwen Stacy, tão novinha, tudo bem, você tá namorando e tal. E aí a Tia May fala, seu pervertido, não, apesar que essa é mais nova, né, fala, seu pervertido, e dá um tapa nele. Pelo menos essa Gwen não ficou com o... não teve filho com o Norman, né? Pois é. Por enquanto, né? Mas é o Carnificina. Isso. É, não é a Gwen também. Que beleza. É praticamente um cara que chegou lá desrespeitando a memória do Peter. Tem tanto desrespeito que fez uma plástica pra ficar parecido com ele. Pois é. E aí o Miles dá... O Miles salva a vida do Aranha. Isso. O Miles chega, tipo assim, igual aqueles desenhos antigos, tipo aqueles desanimados do Thor e tal, que tem um vulto aí que mostra ele chegando, sabe? E ele veio desde lá de trás na mesma posição, sabe? Tipo... E aí ele explica lá, falando que não, esse daqui é o Peter, só que é de outra dimensão e tal. É, ele até, aí ó, o Peter até fala que eu não esperava ver nenhum de vocês. Ele só tava querendo encontrar a resposta mesmo. Ele fala que, aliás, eu nem sabia o que encontrar. É o que a gente tava comentando, tipo, ele tá, não sabe o que fazer. Ele tá desnorteado, gente. Você precisava de uma bússola, né? E lá no mercadinho da Angelina Jolie não tinha. Por isso que ele ficou interessado no pingente dela, achou que era uma bússola. Tá certo, ele precisava de uma bússola e de um óculos, né? É outra dimensão, mas que lá as bússolas têm o formato de aranha. Ah, ok. Faz todo sentido. E aí a Tia May desmaia, né? E aí a Tia May faz o que ela faz de melhor. Não, acho que no universo Ultimate é a primeira vez que ela desmaia. Então, começou... É homenagem ao original. Começou aí. É porque se a pessoa só lê a Classic... A Classic, eu tô pensando tipo... Se a pessoa só lê a revista do universo clássico, ela tá acostumada com isso, né? Ela precisa ver isso. Bom, e aí corta lá pro Robert Downey Jr. e o Samuel Jackson. É igual, né, cara? O desenho é dos atores. São eles. Tony Stark tá tentando descobrir lá a tecnologia e tal, de onde que veio. Melhor, não de onde que veio, mas como... O que fazer, né? A tecnologia é diferente. E é estranho, né? Pra um corpo cibernético que explodiu, até que tá bem inteiro esse avatar do mistério, né? Pois é, né, cara? Bom, mas aí a Gwen liga pra Mary Jane pra avisar, né? Vem pra cá que aconteceu uma coisa. E quando a Tia May acorda, tá o Peter, o Miles e a Gwen batendo papo lá sobre as diferenças das realidades, tá? Uhum. É a primeira vez que a gente vê o Miles conversando com a Tia May, né? É. Aqui, deve não ser... sei se nos Estados Unidos já teve um encontro lá que eles queriam. Então, mas porque parece aparentemente... que eles conhecem já. É, então, mas... eles devem se conhecer no número 12 ou 13, que ainda não chegou aqui no Brasil. Ah, tá. É verdade, porque assim, eu lembro de ter lido alguma coisa, porque eu li alguma coisa do Ultimate, mas bem no do do começo. E eu não sei se eu li lá ou se eu ouvi falar que eu acho que é a tia May que fala pro Miles a frase de grandes responsabilidades, não é? É a Gwen, eu acho. É a Gwen, é verdade. A revista da morte, né? Depois da morte. É, eu acho que o Miles conhece as duas aí na revista que vai sair aqui esse mês, em outubro. Na teoria. É a revista que vai ter escrito outubro na capa. Ah, bom. Legal, então em dezembro a gente pega ela. Bom, eu comentei lá atrás que a Panini tá querendo lançar muita coisa, mas sem ampliar a equipe que trabalha, né? Então isso causa um monte de erro de português e atraso pra caramba nas revistas. Ah, sim. Então assim, as primeiras pessoas que a gente vê são os editores, então, mas não é, a culpa não é só deles, né? Eles estão lá pra levar porrada pelos outros, então. É, justamente, eles são os caras que tem um nome escrito na revista. Então, aí eles ficam batendo papo. Eles batem papo, Peter mente pra caramba. Ah. O legal é que ele e a Gwen ficam conversando. Olha, aqui tem uma Mary Jane. Ah, mas ela é mais nova. Ah, a minha é diferente. É, mas são realidades alternativas, né? Legal. Ele fala, ela já é modelo, né? Ah. Modelo? É, lá na minha realidade ela é uma top model, né? Hein? A Gwen até fala numa parte assim, tá, olhando pra nós duas agora, quem que você acha que viraria modelo? É que no Ultimate ela vai virar Lois Lane. Já tá bem, bem Lois Lane. E é legal pra uns e outros que ficam reclamando de mudança em filmes, realidades diferentes não precisa ser igual. Justamente. Realidade diferente não precisa ser igual. Claro. Tem gente que reclama até se mudarem a cor do cabelo do reclamado do Flash lá na trilogia da Mary Jane, quer dizer, do Aranha. É, eu achei que teria mais reclamações do Nick Fury do cinema. Não reclamaram porque esse do Ultimate já era... Já era a cara do Samuel Jackson. E o outro Nick Fury que teve no cinema foi o David Hasselhoff. Ele fica realmente muito parecido, o pior é isso. Ah, não precisa nem falar que eu gosto do filme. Mas é aí, legal, né? Aí o Peter e a Tia May finalmente conversam, né? E ela fica orgulhosa que ela criou... Bom, ela criou o Peter bem, entre aspas, né? Tudo mais. Enfim. Aí o... Enfim. Não, acabou ainda não. Aí o Samuel Jackson vem buscar eles, né? Isso. Aí ele, por um breve momento, ele vê a Mary Jane, mas a Mary Jane sai correndo, não tem, sei lá, coragem de falar com ele. Legal o Maio brincando com o lançador de teia. Ele aperta no lugar errado, né? Ele desaprendeu. Aperta no lugar errado e a teia forma um robô gigante, né? Não. Ops. Um escudo? Não. Uma mochila? Não. E o Peter descobre que ele namorou a Kitty Pryde também. Ah, é. Kitty Pryde dos X-Men? Porque no universo clássico ela era adolescente quando ele já era adulto, não era? Eles não são da mesma idade, não. Provavelmente. Não. Acho que ele mal conhece ela, assim. Não tem relação nenhuma. É que aqui eles estudaram juntos, né, no Ultimate. Uhum. Ou seja, o Peter Ultimate é mais pegador. Pois é. Era, bem né? Bem mais. Era bem... Foi, né? Bom, e aí, de volta lá pro Triskelion... Legal é como a tia May se convence de que o Peter é o Peter. Ele fala com grandes poderes e ela tem completa bem grandes responsabilidades. É você! Olha o código que ninguém conhece. Tá certo, né? A única coisa é que o Peter não chegou a conhecer a Mary Jane. Ela não foi lá. Ela ficou lá escondida, com medo. Chorando. Aí chegou o Nick Fury com o agente Coulson e mais um monte de gente. Eles vão pro Triskelion. Aí o Tony Stark tá lá continuando fazendo as pesquisas dele. E o Peter ajuda, mas o Miles identifica um ponto lá, né, da cidade. Onde provavelmente é o quartel lá do Mistério. Isso. E aí o Nick Fury chama toda a equipe pra ir até lá, né? Exatamente. Inclusive, os agentes da SHIELD aí, eles vão numa navezinha que não é coberta, né, cara? Se chover, deve ser uma bosta. Terrível. Olha só. Imagina o frio, né? O vento que faz. Pois é. Todos eles estão de braço cruzado aí. Deve estar uma piaca mesmo. Não dá pra ver que tá tremendo porque é desenho, né? Todo mundo congelando. E aí o Thor cansou do martelo, né? Tá indo com o machado na mão. É de um lado, eu acho que de um lado é um martelo e de outro é tipo um machado, né? Isso, é bem isso. Um martelo diferente. Mas aí, voltando pro universo clássico, tá lá o Mistério, né? Finalmente eu venci, eu mandei o Homem-Aranha pra lá, onde ele nunca mais vai poder voltar. Então, todo mundo que ele gosta tá do lado de cá e tal, mas... A vitória ainda não tá completa, né? Ele resolve mandar um outro avatar pra ver o que tá acontecendo. Mostrando que é um vilão super esperto, né? Parece que ele tá igual aqueles desenhos, fica andando de um lado pro outro na sala. Eu tava esperando ter igual a sala do que o tio Patinhas tem, que tem até o fundo. O chão tá até cavado em círculo, assim. É a sala de preocupações. Pô, legal que nas roupas, nos no armário de avatares do mistério ali, tem até um avatar pra frio. E se ele for mandar o robô pra um lugar que tiver muito frio? É, pois é. Tem um de gala. Os outros de gola. Nossa, mano. Isso é contagioso. Esse de gala é pro universo do onde todo mundo tem superpoder, da Dinastia N. É isso. Bom, e aí a hora que ele aciona o portal pra mandar o avatar, vem uma teia de lá e puxa ele, né? Que tá os Homens-Aranha e os Supremos lá aguardando, né? Só aguardando ele ativar. Eles tinham ido justamente pro ponto onde o portal saía na Universidade Ultimate, eu acho. No universo Ultimate, e a hora que acionou, ele manda a teia. No sentido de aranha, deve ter ajudado a mirar, né? O que é uma coisa muito estranha, né? Porque a hora que o Peter veio, ele cai num lugar que é exatamente o contraponto de onde é o galpão no universo 616, né? Só que aí, quando o mistério abre, é um outro local, não é no mesmo local, né? Mas ele tava grudado pela teia. Como é que é? Oi? Ele tava grudado pela teia, por isso que ele não foi parar em outro lugar. Ah, tá. A teia da Homem-Aranha não é igual a corrente de Andrômeda. Mas na hora que o Peter foi mandado para outro universo, ele foi mandado através de uma explosão, então ele deve ter voado longe também, né? Possível. E sem contar que aquela hora vocês comentaram que ele entrou no lugar porque era o armazém, eu acho que não, foi? Porque... É, porque ele, a parte... Ele fala isso. Ah, é? Ah, então eu que... É, não, mas realmente não faz tanto sentido porque a visão é a mesma, né? Aquela visão panorâmica. E o galpão, na verdade, é assim, ele só encontra depois, né? Que ele vai, bate nos bandidos no carro e aí depois que ele vê o clarão e vai até o galpão, né? Não, assim que ele chega no outro universo, aí ele joga a teia, cai em cima de um lugar que tem essa claraboia e entra pela claraboia. Mas enfim, né? Tá. Conveniência de roteiro, vamos. Sabe o que é mais engraçado? É o Miles falando que sabia onde que era aquele prédio, porque ele tinha uma luzinha saindo da janela, assim, sabe, toda hora, como se fosse perto da casa dele. Aí, de vez em quando, uma luzinha roxa aparece. Ah, que legal. Durante os últimos anos, o último ano, ele ficou vendo a luzinha roxa acendendo naquela janela. Ah, mas ele não fala da luz, não. Fala assim. Ele fala aquela luzinha saindo da janela, então, em cima do ombro do mistério, né? Então, ele fala... Ele não fala que ele via essa luzinha antes, é verdade. Dá pra ver do meu quarto lá em casa. Isso. É, dá pra ver o prédio. Não, mas calma, gente. Essa luzinha que ele vê é uma luz, é, sei lá... Se abrindo. Não é, porque, ó, tá, esse vídeo é um dos vídeos que o Mistério coloca no YouTube. No YouTube, então não é que é a luz do portal, é uma luz que tem em algum prédio, provavelmente aquelas luzes que tem em cima de prédio pra avião não se guiar, não bater essas coisas, e aí provavelmente ele tomou como referência, né? O que eu entendi aí foi o seguinte, ele tá vendo o vídeo, aí, tá, beleza, ele falou aquela luzinha e tal, eu conheço o lugar, dá pra ver do meu quarto lá em casa, o lugar. Não a luz. Não é aquela luz de portal. Esse vídeo que ele vê é um dos vídeos que o Mistério posta no canal do YouTube dele, o Mystery Channel. Pô, videocast que ele faz. Mystery TV, Mystery Vision. É, tinha o... Já teve, né? Mistério, Visão, sei lá. Mistério, Visão. E aí, por isso, isso é um ponto de referência. Bom, mas aí, assim que o Mistério cai do lado Ultimate da realidade, o povo começa a obrigar ele lá, dar respostas, mas cai ele... Cai da onde? Na realidade Ultimate, lá. Ah, tá. Do Ultimate da realidade. Flexie, hein? Eu não falei cuidado, eu falei o lado Ultimate da realidade, eu falei, não? Nossa, falou Ultimate não. Da realidade. É, eu acho que o lado você pensou. É uma de Yoda. Bom, mas aí, assim que o Mistério cai do lado Ultimate da realidade, do lado Ultimate da realidade, do lado Ultimate da realidade. Enfim. Aí eles começam a obrigar o Mistério a dar as respostas lá, mas ele tinha uma carta na manga lá que faz a teia se soltar, né? É, e ele dá um Ctrl Alt Del no computador dele, explode tudo. Explode tudo. E aí ele cria ilusões pra todo mundo, né? Aí, aí aparece mostrando o que cada um vê, mas acho que não compensa comentar, né? Deixa o pessoal comprar e ler, né? Quais seriam os maiores medos de cada um que mostra aí, né? É o que eu comentei lá no início, né? Tá todo mundo parado, sofrendo com as ilusões. Só não mostra o que os outros viram, os figurantes aqui. E o Gavião Arqueiro. Ah, o Gavião Arqueiro tá de figurante, ele nem falou nada a história inteira. Ah, nem o Thor. Dois figurantes. Não, o Gavião Arqueiro ainda fala alguma coisa, tipo, levante soldado pro Miles, a hora que ele tá acordando lá da explosão da Batalha do Mistério. Agora o Thor é realmente nada. Os agentes da SHIELD aí, eles estão, tipo, um pesadelo deles é acessando a conta do banco e vendo que não recebeu salário, né? Deve ser. São coisas mais comuns, né? De gente como a gente, né? Abrindo a porta da geladeira e vendo que acabou o leite. Não! Você vê todo mundo segurando a cabeça, né? O Thor deve estar imaginando o irmão dele virando a água e tendo filho com um cavalo. Nossa, Deus. Mas isso é trauma de família. É parte da mitologia nórdica. É. Então, ele tá revivendo. É que ele só sabia a história, é que ele tá vendo o ato. Ai, meu Deus. Pra quem não conhece a história, isso aí. Depois pesquisa de mitologia nórdica que você vai ver. Loki se transformando numa égua. Qual que era o objetivo mesmo? Era pra ferrar com Odin, não era? Era fazer alguma coisa com Odin. É, não lembro agora. Mas eu sei que nasce um bicho lá que é o... que nasce? É o... Nasce uma coisa. Cavalo louco. Nasce um cavalo de fogo. Vai. Coloca a música agora. Nossa, Deus. Aquela música daquela menina cantando super afinado. Super afinado. Bom, aí enquanto tá todo mundo alucinando, o Miles, apesar de aparentemente ainda tá alucinando, percebe que o Mistério tá fugindo, dá um abraço nele, aí o Mistério faz, o que você tá fá? E aí os dois entram no... Aí os dois vão parar no universo 66, e aí o Mistério, como não tem originalidade nenhuma, pega novamente o cano pra bater na cabeça do Aranha, apesar de não ter funcionado com o outro, né? Miles fica pulando pra trás e pro outro, de um lado pro outro. Aí ele fica invisível e aparece. Ataca com uma super ferroada. Não, ferroada venenosa. Aí ele leva o Mistério de volta lá pro universo Ultimate. Aí o Peter dá um soco nele, o Miles dá a ferroada venenosa, e acho que mais de uma vez, né? Porque ele tá, depois de tomar uma, ele tenta voltar pro portal, aí ele cai em agonia de novo com a onomatopeia de Zat. Provavelmente... É porque ela demora um pouquinho pra fazer efeito. Ele dá a ferroada, tá. Ele vai pro portal e faz o efeito. E quebra o nariz, crack. Aí. Enfim, né? Tá preso, o portal tá instável, o Peter tem que voltar pra casa logo. É uma cena parecida com o filme dos Vingadores, todo mundo olhando o vilão caído. É, justamente. E uma cena boa também do Tony Stark pegando a cabeça do Mistério querendo analisar e o Nick Fury falando pra ele ficar longe desse cérebro. É isso aí. E aí o finalzinho aqui a gente comenta ou deixa pro povo ler? Ah, acho que deixa pro povo ler, né? A gente já falou tudo mesmo, né? É, o Peter volta pra casa, né? Mas tem uns detalhes aí. Ele conversa com o Miles antes, volta pra casa e... Passa conselhos muito úteis. E depois que ele volta pra casa, ele descobre algumas coisas lá. Enfim. Agora sim, enfim. Falar em enfim, essa contracapa aqui da revista, né? A parte de trás, ela é muito mentirosa, né? Porque isso aqui não. Parece que o Miles morre, né? É, né, meu? Mas não acontece. Ele não chega nem a ficar ferido direito, né? É uma das capas. Uhum. Mancado, hein? Deve ser a da explosão lá, né? Pode ser. Se você ver, eles estão olhando pra cima. Acho que eles estão feridos aqui pelo erro de português lá. Uma chuva de erros de português feriu ele. Eu ouvi dizer que vai ter continuação. Tem cara mesmo. É. Atualmente, o Miles está a ponto de ir pro 66. É, pelas notícias que eu tenho visto, assim, pode ser isso que eles vão resolver aquele que não deve ser nomeado lá. Pode as ser. Histórias inferiores lá. Essa história, antes de comentar, só lá na página 91, eu acho que o Mistério foi trazido pro universo Ultimate. Eu tinha esquecido de comentar. Eu acho que no meio dessa confusão toda, na página 91, no penúltimo quadrinho, a aranha do peito do Peter resolveu voltar pro universo certo, não? Verdade, hein? Não foram só os tradutores que erraram. É, pois é. Aranha cansou, falou, deixa eu ir pra casa, vai. É, já tô tão perto, você fica aí conversando, dá um conselho pra ele que eu vou embora. Agora, falando da história em si, eu gostei bastante dessa história, cara. O povo tava elogiando bastante aí, é boa. Valeu. Mesmo. É. Vocês comentaram sobre ter continuação, a lombada da revista da Panini tá escrito Homens-Aranha 1. É. Aranha é a Panini. Até aí não quer dizer nada. Não levo muito conta, hein? Pode ser eu. Tu não faz um bom roteirista. É o que eu falo do Bendis. Eu não gosto dele quando ele tem uma série mensal pra escrever. Série, minissérie assim, ele costuma mandar bem. Porque se isso aqui fosse no mensal, ia ser umas 70 edições. Só essa história, né? Não só o Bendis, né, que mandou bem aí, mas a gente já elogiou a Sara Piccieri antes, mas ela... Alguém comentou, acho que foi o Magari, em algum trip view da revista Ultimate, que ela tá desenhando dois Homens-Aranha e ela consegue desenhar Homens-Aranhas bem diferentes, né? Tipo, tá certo que um é adolescente e outro é adulto, mas ela desenha bem os dois, né? Uhum. Eu gostaria que ela continuasse mais nas revistas Ultimate. E é isso. Duas coisas que eu queria comentar aqui. A primeira é que a gente tá com vários ouvintes novos aí que não sabem como é que funciona, né, os programas. Então... Toda quarta-feira a gente tem Trip View Classic. Toda sexta-feira a gente tem Trip View das revistas atuais e de assuntos diversos, né? E na última semana do mês a gente não tem nenhum dos dois e tem um Tripcast na sexta-feira. Então só pra semana que vem a gente não tem Trip View, a gente tem Tripcast. E lembrando também que tá tendo o nosso concurso que já tá ficando eterno pra ganhar a primeira edição da biblioteca. Na biblioteca não, idiota. Da coleção histórica Marvel do Homem-Aranha. Exatamente. Tem menos de uma semana pra participar, né? O resultado sai na semana que vem. Então não é tão eterno assim. Aí, pra participar, é só responder uma perguntinha que tá... O link tá aí no post, né? Que é, se você fosse o Stan Lee, qual história clássica você criaria? Então, escrever de forma resumida lá uma historinha. Ou uma ideia de uma história, né? Não é pra escrever um texto gigante, mas também não é pra escrever uma frase só, né? E alguém perguntou aí se a gente vai sortear a resposta. Não, a gente vai ler todas... E escolher as mais criativas. Lembrando, né, caso você não tenha ouvido algum programa anterior, Pacto com o Demônio não vale. É, pra criar uma história, né? Então é isso. Semana que vem a gente se encontra no Tripcast e até mais. Abraços. Até. Parou. Essa semana, eu fui lá pro Sesc Bertioga, né? E lá na biblioteca deles, eles têm a coleção histórica Marvel, que é o volume 1 Capitão América, volume 2... Ih, caiu a ligação? Tchau, Dante, escreva. Ué? E acredito caiu. Que o Hulk, né? Nossa! Nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, noss